Como foram de ontem para hoje, irmãos? Como passaram o dia? O que foi que o Espírito Santo falou com você durante esse dia? O que que Deus te lembrou durante esse dia? Quais são as coisas que você se lembrou da ministração de ontem? Quem pode dizer algo que lembrou durante a semana ou durante o dia da ministração de ontem? Quem pode dizer? Esse é o ministério que Deus nos deu. É verdade, irmão. É o maior ministério. Ele abrange todas as nossas atividades. E é o maior ministério que um homem pode ter nesta terra, que foi dado a Jesus. E eu e você, como discípulos de Jesus, também herdamos. Por isso, Mateus 28. Todo o poder me foi dado no céu. Portanto, eu comissiono você. É o rei que chama o seu melhor amigo e põe a espada em cima da cabeça dele e diz assim: eu te ordeno, eu te consagro, eu te comissiono como meu embaixador. Você vai agora para aquela terra distante, assim eram os embaixadores, onde eu não tenho acesso, e você me representa lá. O que você fizer lá será em nome do meu reino, e você é o representante do meu reino lá naquela terra longínqua. Foi isso que o Senhor fez. Essa expressão é bíblica: embaixadores de Cristo. Acordei cantando: sou forasteira aqui, terra estranha estou. Eis a mensagem que te dou. Os anjos cantam lá no céu: reconciliai-vos já com Deus. Olha só. Essa foi a palavra. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É um convencimento pessoal de quem eu sou. Irmão, se alguém falar assim: você é feio, não estou nem aí. Eu sou um embaixador do Senhor. Eu sei quem eu sou. Ah, mas eu estou tão desanimado que ninguém deu atenção. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei qual o ministério que Deus colocou na minha mão. Sem essa convicção pessoal, nós não vamos a lugar nenhum. Nós apenas trabalhamos na dimensão do intelecto. É, estou entendendo, legal, gostei. Essa teologia eu aprovo. É só isso. Mas se houver um convencimento, eu recebo isso como verdade absoluta. Eu sou uma autoridade de Deus nesta terra. Fale de novo, por favor, Amanda. Que nós devemos usar nossos dons para fazer a obra de Deus. Os nossos dons, os nossos talentos, eles são ferramentas preciosas para fazermos a obra do Senhor. Isso mesmo, Amanda. Quem mais pode dizer o que Deus falou com você, o que Deus te lembrou durante o dia de ontem, ou o dia de hoje? E nós precisamos de uma visão. Nós precisamos ter uma visão. Ninguém vai a lugar nenhum sem uma visão. É verdade, irmão. Eu me lembro, eu venho a Valadares desde que eu era criança. E todas as vezes que eu estava chegando em Valadares, eu sabia que estava chegando em Valadares, porque eu tinha uma visão. Qual visão? Do pico da Ibituruna. Ufa, está chegando. Eu não tinha noção de quantos quilômetros ainda faltava, de quantas curvas ainda tinha que fazer, e pode ser que você não saiba o caminho, mas se você ficar olhando para o pico da Ibituruna, você acerta o caminho. Opa, errei aqui. Ih, estou indo para a direção errada. Mas é aqui, olha, o pico está lá. Eu estou enxergando, eu tenho a visão de onde, para onde eu vou. Então, pode ser vale, pode ser montanha, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser que a estrada esteja quebrada, eu tenho que dar uma volta enorme, mas eu não perco a direção. Apareceu um novo trabalho, mas eu não perco a direção. Eu vou ter que mudar de cidade, mas eu não perco a direção. Aconteceu um problema na minha vida, na minha família, na cidade, na igreja, mas eu não perco a direção. Ela está lá no alto. É como o pico da Ibituruna. Eu enxergo de longe. Eu tenho uma visão. Eu não sei ainda quais são os obstáculos que eu vou encontrar no caminho. Mas ainda que eu encontre obstáculos, eu não perco a visão, porque eu estou enxergando lá no alto o que Deus me deu para fazer. É isso mesmo, irmãos. Mais alguém? Acordei nessa manhã com muita sede, muito incomodada mesmo. para fazer o ID. Percebi que a gente, nós vamos, fazemos e é pouco. Nós aprendemos a fazer melhor, com mais doçura, com mais firmeza, e aprendemos cada dia mais o ID, empregar o Evangelho da forma que o Senhor falou, né? Crescer e multiplicar, e não só nos seus filhos, mas nós somos ovelhas, e ovelha gera ovelha, amém? Amém. Nós temos lá na igreja alguns irmãos se converteram lá e eles dão testemunho. O que mais me impressionou a primeira vez que eu vim aqui foi o abraço do fulano de tal. E nós temos um irmão lá que é até mais difícil de relacionamento, ele é mais assim, temperamental. Então, às vezes ele entra, não está nem para ninguém, e alguns ficam lá assim, poxa vida, esse irmão nem olhou para mim, e não sei o quê e tal. E é um irmão assim, realmente, que muita gente acha ruim, porque não consegue ter um bom relacionamento com ele, mas é um irmão preciosíssimo. E de vez em quando, levanta alguém dando testemunho. Olha, eu quero dizer que a coisa mais maravilhosa que me aconteceu quando eu cheguei aqui pela primeira vez, foi que esse irmão aqui, ó, foi lá e me deu um abraço. Aí, salva a alma daquele irmão. Mas, irmão, pensa numa coisa. Lá com seus vizinhos, lá no seu ambiente de trabalho, você acha que as pessoas fora desse ambiente gostoso de igreja recebem abraço? Não. Você acha que essas crianças, grande parte delas, sai de manhã debaixo de beijo e de oração dos pais? Não. Você acha que essas esposas espalhadas por aí, que estão passando o aperto do dia para cuidar dos filhos, para limpar a casa, para fazer comida, e quando chega o marido de noite cansado, meio bravo, meio nervoso, você acha que elas recebem assim, vem cá meu amor, como você passou o seu dia? Você acha que esses homens bravos, valentes, mão cascuda, trabalhando, pegando pesado, você acha que eles recebem um beijo? Que é isso? Coisa de homem, não sou homem. Que beijo que... Ah, meu irmão, mas nós não temos noção do quanto nós precisamos de um abraço, de um beijo, de uma palavra de carinho, de uma palavra de incentivo. O que você precisa? Conta comigo. É ou não é? Não é assim conosco, irmão? E quem é que faz isso melhor? Quem pode nos carregar no colo e dar o abraço, o beijo, e trazer o sustento, trazer tudo que a gente mais sonha da melhor forma possível? Quem é? Jesus. Sem dúvida que é Jesus. Agora me responde outra coisa. Jesus está onde? A resposta da Amanda está correta. No céu, Jesus, um ser espiritual, está assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Mas o seu corpo está onde? O corpo de Cristo está na terra. Então, quando Jesus vai estender a mão e tocar alguém com carinho, com abraço, ele vai fazer isso através de quem? De mim. Essa é a resposta. Então, irmão, pregar o evangelho não é só tentar convencer a pessoa de ir na conferência, porque vai ter um preletor de fora, porque eu não sei o que. Pregar o evangelho é ir lá e falar assim, minha vizinha, eu tenho orado por você, vem cá. O que é que você precisa? Me dá um abraço aqui. Você é tão querida. Homem macho assim, com voz grossa, que não fica negócio mão encostando, não. A gente cumprimenta de longe. Vem cá, me dá um abraço. Cara, conta comigo. Eu estou orando por você. Eu gosto de você. Você é um amigo fiel. Essas coisas dizem respeito a que essa irmã disse. O ID. Pregai o evangelho. Se preciso, com palavras. Mas o tempo todo com a nossa própria vida. Esse é um desafio pessoal. Senhor, eu queria ser menos fechado e mais amigo. Isso vai nos levar a cumprir o ministério de Cristo nessa terra, porque o ministério de Cristo é abraçar as pessoas, é visitar os presos, é visitar os enfermos, é abençoar os órfãos, as viúvas. É esse amor, é gentileza, é carinho, é ser alegre. Não, deixa comigo, eu te ajudo, eu tenho em casa, trago aqui para você. Não, o que, que é isso? Não precisa. E olha, eu estava ouvindo o testemunho dos irmãos aqui, que ligaram para agradecer alguém que ajudou. Não, não, não faz isso não, não precisa. As pessoas não estão acostumadas nem a ouvir. Muito obrigado. E quem é que vai fazer isso da melhor forma possível? O corpo de Cristo. Eu e você. Nós saímos daquele paradigma só de igreja, só de atividades religiosas, e nós vamos ser sal e luz nessa terra, porque as pessoas estão aí secas, sofrendo. E às vezes uma palavra, não, vem cá, eu tenho isso aqui, uma peça que você tem sobrando na prateleira, você coloca ali para aquela pessoa, aquilo muda a vida dela. Eu quero ser assim, Senhor. Eu quero cumprir o ministério, porque como já aprendemos, o ministério é um só, reconciliar as pessoas com Deus através de Jesus. E eu sou Jesus, você é Jesus. Nós juntos somos o corpo de Cristo. E quando você estiver sozinho lá, o único pedaço do corpo de Cristo é você. Sou eu. E nós podemos agir, como a irmã disse, com simplicidade, com autoridade e certo. Eu estou fazendo o que o Senhor Jesus me ordenou. Ide e pregai o Evangelho. O que eu meditei hoje, de ontem, foi que devemos agendar compromissos diários com o Espírito Santo. Agendar compromissos diários com o Espírito Santo. Isso realmente, irmão, é de extrema importância. Como é que eu posso planejar a minha vida? Eu tenho um amigo que eu evangelizo ele já há uns 3 anos. E ele está sempre comigo, eu estou sempre com ele, e a gente, às vezes, por um bom tempo, toda semana. E um dia ele me disse assim, eu sempre convidava ele para ir a um culto de quarta-feira, e ele nunca podia ir. Um dia ele, sem querer, ele começou a contar assim, porque é o seguinte, olha, eu tenho um futebol toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 16 horas, eu fecho o meu consultório, não agendo paciente nenhum, e pego minha roupa, pego minha bola, pego minha chuteira, e vou lá para aquele clube e jogo bola. E comigo tem mais uns 50. E aí ele falou assim, a gente toda semana vai jogar bola, e nós chamamos o futebol dos milionários, porque é um mundo de gente que para toda quarta-feira, 16 horas. Olha, é possível que aqui seja normal, mas lá em Belo Horizonte isso não é normal. Ninguém para o trabalho quarta-feira para ir jogar bola. Homens responsáveis, profissionais. E aí eu fiquei mais assustado quando ele diz assim, isso já tem 25 anos. Eu falei assim, ele não vai no culto de quarta-feira nunca. Eu estou concorrendo com um compromisso de 25 anos. E aí um dia eu peguei no pé dele, porque eu falei assim, olha, se nós estabelecermos uma atividade como central da nossa vida, toda a nossa vida à volta se adapta àquilo. Ele disse, realmente. Eu falei assim, eu tenho um amigo que decidiu colocar um futebol na vida dele, no meio do expediente, e a vida dele se adaptou a isso. Ele riu. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar o reino de Cristo como eixo central da nossa vida. Nós precisamos agendar compromissos com o Espírito Santo que se tornem eixos centrais da nossa vida. O resto, Jesus diz em Mateus 6, todas as demais coisas, pode ficar tranquilo, elas vão se adaptar. Eu vou providenciar, tudo vai se ajeitar. É uma decisão pessoal. Senhor, eu vim a um seminário de crescimento ministerial e eu estou entendendo o meu ministério. Eu estou entendendo o motivo pelo qual eu estou nessa terra. O Senhor não me pôs nessa terra para eu fazer um curso e ganhar um dinheirinho e ter uma aposentadoria tranquila. Não, Senhor. O Senhor me pôs nessa terra que é tempo tão passageiro, tão imediato para eu te honrar, para eu ter uma aliança com o Senhor, para eu executar a tua obra e para quando eu sair daqui eu levar uma penca de gente comigo. E eu quero isso como eixo central da minha vida. Eu quero isso como atividade e compromisso principal da minha vida. Não é só ir à igreja, é cumprir o teu propósito. Então um culto se torna um eixo central da minha vida. E falar de Jesus para as pessoas, principalmente sem palavra, se torna um eixo central da minha vida, um compromisso que eu agendo com o Espírito Santo. Então, orar, quanto mais apertado estiver o meu dia, mais eu preciso orar, porque Ele vai me dar discernimento, Ele vai abrir portas, Ele vai dizer por aqui, por ali, por aqui não, Ele vai fazer isso, e Ele é o Senhor da minha vida, e eu o coloquei como centro da minha vida, e as coisas vão fluir. Amém, meus irmãos? Mais uma pessoa. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar o que? Me chamaram de Vitor Lado. Foi glória a Deus. E isso não me fez ficar triste. Aí, eu continuei o dia na presença do Senhor e à tarde, o Senhor colocou uma pessoa na minha frente que precisava de uma palavra. E o Senhor me deu. E eu falei com ela do jeitinho aqui. Falei, só Jesus reconcilia você com Deus. Então, toda essa aflição, toda essa, assim, essa indecisão. Ela falou, eu precisava decidir uma coisa entre uma coisa e outra. Aí eu falava essa coisa, eu falei, mas era melhor essa. E aí, virando, eu falei, é melhor essa. Ela falou, não, mas é melhor essa. Quer dizer, ela estava tão indecisa que qualquer uma das duas era problema para ela. Aí, eu esperando a chance de entrar. Aí eu falei com ela, olha, só Jesus te reconcilia com o Pai e te faz ficar bem pertinho dele, que aí você vai confiar nele. Aí você vai ter com quem falar e ainda que você faça tudo que você fizer, você pode colocar nas mãos dele que vai te levar na hora certinha, amém, no local certo. Então, aquela palavra de bitolado ficou para trás e nem me atingiu. Mas a obra do Senhor, entendeu? A autoridade que o Senhor nos dá, essa que permaneceu. Glória ao Senhor, irmão. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Última irmã lá, pode testemunhar, irmã. Pastor, eu quero testemunhar para o senhor e para os irmãos presentes o que o Senhor falou comigo e fez com o Senhor comigo na minha vida hoje. Eu sou pedagoga dessa escola barulhenta aqui do lado. Vocês estão escutando o barulho aqui. Ali estudam 800 e tantas crianças. Nós podemos dizer que mais de 70% é esse perfil que o senhor falou aí, criança que não recebe abraço, que não recebe atenção. E hoje de manhã, quando eu acordei na minha mente assim, Senhor, eu quero ter a visão do reino do Senhor na minha vida. E quando eu saí da minha casa, desci a escada, eu moro um pouco retirado da cidade, o Senhor falou assim, você vai jogar suas sementes lá do seminário hoje. Ah, Jesus, então vou embora. E nessa escola eu tenho o prazer de fazer o louvor na parte da manhã, terminei de fazer o louvor, a oração. A minha colega de profissão, que é pedagoga também, veio chorando com o problema que ela estava vivendo em casa. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer nada por você. Nem você pode fazer por você mesmo. Mas eu vou te fazer um convite. Na minha igreja tem o projeto Ana Segunda-feira, que é as mães que oram pelos filhos, e você vai comigo. Ela falou assim, eu vou mesmo. Eu achei que a minha semente tinha parado ali, pastor, mas não foi só isso não, teve mais coisa. O bom vem agora. Nessa escola que eu trabalho, tem uma criança que até a professora Vânia também conhece, que semana passada falou comigo desse jeito, que ninguém quer, a mãe abandonou, o pai toma conta, ele tem problemas mentais, faz tratamento com psiquiatra, e ninguém suporta essa criança dentro da escola. E um dia, ele sem lugar, na semana passada, ele foi na minha sala e falou assim, tia, eu conversando com ele, dando um pouquinho de atenção, ele falou comigo assim, tia, eu não consigo dormir, ele usou esse termo comigo, porque o capeta me perturba a noite inteira. Falei, Jesus, tem misericórdia dessa criança. No domingo, eu sou professora de escola dominical de criança, peguei uma revistinha lá na igreja, que estava sobrando, trouxe para ele na segunda-feira e entreguei. E hoje, pastor, ele chegou lá na minha sala, que também os professores não aguentam ficar com ele dentro da sala, e falou assim, tia Silvinha, eu trouxe a revistinha que a senhora me deu. Aí, pastor, eu estou alada de serviço, igual o senhor falou, não tinha jeito de ter mais serviço. Eu falei, Senhor, mas eu não posso preocupar com esses papéis, agora eu vou dar atenção para esse menino. Aí ele pegou a revistinha de escola dominical, aí era sobre a vida de Davi. Contei para ele só, parei tudo que eu estava fazendo. contei a história do profeta Samuel, ungindo o rei Davi, contei a história do rei Davi, li os versículos que estavam nessa revistinha, ele coloriu e prestou atenção e ficou comigo, ele não queria ir embora, pastor da escola, a aula acabou e ele lá comigo. E essa colega que tinha chorado comigo no início, trabalha na minha sala. Ela falou assim, Silvinha, você sabe que essa história que você contou foi para mim? Eu falei assim, eu creio que foi para você mesmo. Aí, pastor, tinha uma outra criança também na sala com problemas. Esse menino com a revistinha falou assim, tia Silvinha, por que você não xeroca essa revista para esse menino também? Desse jeito. Aí, terminando a aula, eu falei, eu vou ter que xerocar mesmo, vou trazer para ele também. Aí, os dois, no final da aula, falaram comigo assim, nós podemos voltar amanhã para sua sala? Falei, pode, né? Pode, né? Então, vou fazer o seguinte, para não ficar lá o tempo todo, depois do recreio vocês vêm. Ele falou assim, mas você vai trazer mais uma coisa para nós amanhã, não vai? Aí, pastor, eu já tenho meus folhetos, mas hoje eu não estava com eles dentro da minha bolsa. Os folhetos próprios vou dar para a criança. Vou levar os folhetos, que é de Jade, passando o plano de salvação para essas duas crianças, porque eu entendi que o meu ministério da reconciliação ali na escola, né, é estar trabalhando com essas crianças. E eu entendi que o Senhor não me colocou ali para eu ganhar o meu salário, para ganhar o meu sustento, mas é muito mais do que isso. Então, eu creio assim que Deus me deu a palavra, me mostrou claramente nesse dia o que o Senhor quer da minha vida. E eu glorifico ao Senhor porque o meu coração se enche de alegria nessa noite por isso. Aleluia. Fecha os teus olhos mais uma vez, irmão. Senhor, eu quero encher a minha vida de testemunhos. Aonde eu estou, por onde eu passo, a idade que eu tenho, seja o que for que eu faça, eu quero ser um homem ou uma mulher que reconcilia as pessoas com Deus. Uma escola com 800 crianças. Se o Senhor me der 10%, são 80 líderes de Deus nesta cidade. Vão crescer, a tua palavra diz que até quando forem mais velhos, não se desviarão da palavra. Senhor, dá-me lugares, dá-me vidas, dá-me pessoas. Eu me rendo, Senhor, usa-me, Senhor. Toca a minha vida. Eu não vou ficar preso às minhas necessidades diárias. Eu quero ter uma visão do que o Senhor vai fazer através da minha vida nesta cidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, eu queria trazer para vocês mais um tópico desse seminário que é mais uma semente para o ministério, para o crescimento e para o ministério. E eu vou dizer isso outras vezes, mas eu já queria reforçar essa verdade. Eu estou trazendo, o nosso tempo é muito curto, eu estou trazendo alguns pontos, algumas sementes. E é importante a gente se lembrar de o que é uma semente. Quantos já viram um pé de jacarandá? Quantos já viram? Que tamanho é o pé de jacarandá? O quê? 20 metros de altura? 20 metros de altura? 60 anos, mais ou menos, para chegar. Agora, um pé de jacarandá, 10 metros, 15 metros, 20 metros, ou talvez alguma coisa mais próxima, uma mangueira lá no quintal da sua casa, que há anos dá fruto. Aonde estava isso? Aonde estava esse pé de jacarandá? Aonde estava aquela goiabeira que dá goiaba há anos? Você já cansou de fazer geleia de goiaba, que sobra goiaba, você dá goiaba para todo mundo. Aonde estava tudo aquilo? Hã? Em uma semente. Uma semente contém toda a informação e todo o poder de uma árvore madura. Esse é um conceito que a gente precisa se lembrar dele sempre. Se você plantar algo que é com uma característica específica, saiba que depois de anos, você não vai colher outra coisa, vai colher com aquela característica. É fácil de entender quando a gente pensa assim, você está namorando e você já começou o namoro e tem uma sementezinha lá ordinária, um problema, não pense que depois você consegue resolver aquilo. como foi plantado, será nos próximos anos. Não tenha dúvida que só o Senhor pode nos fazer morrer com Cristo e renascer em Cristo. Então somos uma nova criatura. Por isso que Deus nos muda. Deus não nos ajeita, Deus nos transforma. Então, uma semente tem o poder e contém em si mesma toda a informação e todos os frutos por anos de uma árvore gigantesca. Estão em uma semente. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: basta que eu e você tenhamos uma fé como do tamanho de um grão de mostarda. Porque a semente contém nela mesma toda a verdade absoluta que vai se desenvolver durante anos. E essa palavra é uma semente, irmão. Eu não tenho que fazer força, eu só preciso cuidar desta semente. E agora eu trago mais uma semente. Deus é um Deus de aliança. Diga comigo: Deus é um Deus de aliança. Aliança é uma característica divina. E não nasceu, não flui, não brotou de nenhum outro lugar, não é nenhuma outra referência senão da própria pessoa de Deus. Deus é um Deus de aliança. E é um entendimento assim importantíssimo para nós. Deus não tem as coisas, Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não tem fé, Deus é fé. Deus não tem alegria, Deus é alegria. Porque se ele tivesse, significa que ele não é, que ele precisa de ter alguma coisa. Mas ele é perfeito. Nele estão todas as coisas que o seu reino tem, que ele proclama na sua palavra, que eu e você precisamos, que o universo precisa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas, e tudo vem dele. Eu preciso ser também como Deus, uma pessoa de aliança. E o elemento aliança, que é uma parte de Deus, que é uma característica de Deus, que é um atributo de Deus, precisa fazer parte da nossa vida. E a primeira coisa que Satanás fez para estabelecer o seu império, o seu projeto maligno, foi exatamente quebrar a aliança. Quando você lê o Senhor falando que abomina o divórcio, não é porque o Senhor está só obrigando quem casou, agora não pode se casar mais não. É porque o Senhor está trazendo um conceito do reino dele: não se quebra aliança. Obviamente, não se faz aliança sem os elementos de Deus. Deus é um Deus de aliança. Os seus filhos são filhos de aliança. E os seus ministros são ministros de aliança. A palavra aliança, no original hebraico, ela significa cortar. Vem de barar, que tem o sentido de cortar. É um acordo, é um compromisso entre pessoas, é um tratado, é uma associação, é uma constituição, é uma ordenança, é um compromisso de homem com homem, de uma mulher com uma mulher, de um homem com uma mulher. É uma aliança entre Deus e o homem, é uma aliança entre pessoas, e essa aliança diz respeito a cortar. A palavra barar também significa comer, consumir, cortar. Para comer, para consumir, diz respeito a derramamento de sangue. Nós não estudamos muito, e alguns nem gostam de estudar o Velho Testamento, mas principalmente o elemento do Velho Testamento chamado circuncisão. Porque para muitos circuncisão é só uma coisa de judeu, não tem nada a ver conosco, mas circuncisão não é uma coisa de judeu, circuncisão é uma coisa de Deus. Deus virou para Abraão e falou assim: olha, eu vou estabelecer no meio de vocês um sinal físico da minha aliança. E uma aliança é feita com derramamento de sangue. Nem Satanás muda isso. a ponto dele mesmo, lá na máfia, ou em qualquer meio aí dos bandidos, se forem fazer uma aliança, o que, que eles fazem? Cortam e unem o sangue. É um símbolo, é um ritual feito até hoje. Fizemos uma aliança de sangue. É uma cópia do inimigo de algo que vem do céu. O que foi que Deus fez conosco na cruz do Calvário? Uma aliança de sangue. O que é que acontece quando um casal se une sexualmente pela primeira vez? Uma aliança de sangue. Tem derramamento de sangue no ato sexual de uma mulher virgem. E ainda que não seja virgem, toda vez existe transferência, existe quebra, existe rompimento de vasos e existe sangue envolvido num relacionamento sexual. E sangue não é apenas um líquido que corre na nossa veia e que biologicamente nos dá vida. Sangue é um elemento espiritual. Ele está fisicamente nas nossas veias e ele traz vida. É um milagre. Como que o sangue corre e traz vida? E se acabar o sangue, a vida vai embora? É um milagre espiritual, sobrenatural. O sangue é vida. Quando alguém junta o sangue com outro numa aliança, está declarando, juntei minha vida com você. Isso é o que acontece num casamento, uma aliança. Por isso o Senhor diz através de Paulo em Coríntios que é um mistério o casamento entre um homem e uma mulher, porque o casamento entre um homem e uma mulher representa a união de Cristo e a igreja, uma aliança. E uma aliança é um recurso, é uma ferramenta, é uma instância espiritual do céu, divina. Quando se faz uma aliança, se estabelece uma instância de segurança. Por isso, todo casal que acreditar que a aliança feita no altar do Senhor é suficiente para vencer toda luta, vai vencer toda luta e vai crescer e vai ter vitória e vai estar lá velhinho como aqueles irmãos ali, ó, muitos anos. Quantos anos de casado, irmão? 58 anos de casado. Louvado seja o Senhor por isso. O que é que faz? Você acha que esses irmãos, olha, acertaram na loteria? Olha, eu casei com uma mulher que não tem problema nenhum. Eu casei com um homem que é perfeito. Não, irmão, senta com eles para conversar, você vai ver como é que o pau quebrou, como é que as coisas... Não, irmão, as mesmas lutas. Mas se tem uma aliança, se lembra da aliança, se evoca a aliança, se Deus está nesse negócio, Ele nos ajuda a vencer. É ou não é, irmão? 58 anos depois. Agora, é insustentável qualquer caminhada prolongada de segurança, de fruto eterno, sem aliança. E um servo de Deus, um filho de Deus, para cumprir o ministério, precisa ser uma pessoa de aliança. Eu quero te lembrar, não precisa ser uma pessoa perfeita. Ah, eu estraguei minha história. Não. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o Espírito do Senhor restaura qualquer coisa. E nos edifica a qualquer hora da nossa vida. Senhor, eu quero aprender alguns preceitos de aliança. E o diabo trabalha para nós não aprendermos esses preceitos de aliança. Começa em família. Sabe a primeira frase que um menino ouve e que ajuda ele a não conhecer o princípio da aliança? Quando seu pai diz, sabe lá, moleque, mexe não. Isso é meu, vai pegar não. Você se vira. Ó, você já tem idade, se vira. Vai. Porque ele descobre que ele não tem segurança no relacionamento mais próximo, mais divino que ele tem quando criança, que é a interdependência, que é o vínculo com seu pai. Então, ó, vazei, vou correr, aconteceu alguma coisa, às vezes nem foi, meu pai era legal, mas meu pai viajava demais, meu pai ele só ficava fora de casa, então eu tive que me virar. Essas coisas cooperam para que alguém cresça, desde criança cresça, sem experimentar ter alguém do lado. Falou assim: filho, eu estou com você. Filho, muito bem, isso mesmo, filho. Não, filho, não, venha cá. O pai vai disciplinar você porque não podia ter feito assim. Eu te ensinei, vem cá, disciplina. E o filho falou assim: meu Deus, eu tenho parâmetros. Eu tenho limites. Nenhuma criança vai ter esse raciocínio do que eu estou falando, irmão. Mas no seu inconsciente, ele sabe que tem alguém do seu lado que está ali, incondicionalmente, está ali, é meu pai, é meu pai, é meu pai, é meu pai, e na instância da mãe, minha mãe, minha mãe. O diabo sabe disso, e trabalha para quebrar isso desde cedo. Então nós entramos na nossa vida adulta, nós nos convertemos a Jesus Cristo, e nós não temos um conceito de aliança. Cada um se vira, aí se virar, você tem 18 anos, não quer nem saber, se vira. Não. E esse é o princípio, esse é o ambiente, essa é a realidade de Lúcifer no jardim. Lúcifer virou para Eva e diz assim: Deus não falou que vocês têm que ficar ligados a Ele, dependentes dEle? E que é mentira, se vocês comerem desse fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a ele. Em outras palavras, vocês terão autonomia, vocês serão independentes. E o contrário da aliança é a independência. Não preciso de ninguém não, eu me viro, vou cuidar da minha vida. Isso em família e isso no corpo de Cristo. Então nós temos igrejas, e igrejas, e igrejas, e igrejas, e crentes, e crentes, e crentes, e crentes, e gente ferida, ou desviados, e desviados, e desviados, que viveram apenas uma coisa: ausência de relacionamentos de aliança. Não me venha pensar que para você ser membro da igreja tem que cortar o pulso e fazer uma aliança de sangue, mas saiba que para você ser membro da igreja precisa de derramamento de sangue. O sangue do Cordeiro precisa lavar as nossas vidas. Precisa haver um novo nascimento verdadeiro. Então o sangue está presente o tempo inteiro. E agora eu tenho uma aliança com quem? Com Deus. E quem é Deus? Meu Pai. E se eu tenho uma aliança com Deus, meu Pai, eu tenho uma aliança com as autoridades que Deus pôs sobre mim. Eu tenho uma aliança com meus pastores, que por sua vez têm uma aliança com seus discípulos, que por sua vez são irmãos que se amam e têm uma aliança uns com os outros. Mas o que é essa aliança? Agora eu tenho que ser daquela igreja o resto da vida? Não. É uma aliança no Espírito. Deus pode levar você para algum lugar, mas você continua sendo um irmão que serve, que ama, que tem interdependência, por onde flui os nutrientes do reino de Deus para servir a todos. A minha vida não pertence a mim mesmo, eu pertenço ao corpo de Cristo. A minha vida, o meu tempo, os meus recursos, os meus bens, tudo que eu sei, tudo que eu posso, é para o corpo de Cristo. Essa é a aliança de Jesus. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. É isso que eu faço na vida do corpo de Cristo. Eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Eu tenho aliança com o corpo do meu Senhor, que é a igreja de Cristo, que são os meus irmãos. E a aliança, ela se expressa em algumas coisas muito simples, como lealdade. Como lealdade. Então não vem falar do meu irmão aqui não. Ele é meu irmão. Então se eu vir no meu irmão uma fraqueza, eu vou sentar com ele: ô irmão, isso aqui, olha, olha isso aqui, vamos caminhar junto nisso daqui. Por sua vez, se eu recebo um irmão que vem para mim e diz assim: ô irmão, isso aqui está errado na sua vida, eu tenho que falar: ah, qual que é a coisa da sua vida? Não, eu não faço assim, porque eu tenho uma aliança com meu irmão. Você já viu o marido tomar uma decisão e o negócio dá todo errado e a mulher falou assim: eu não falei bem. Vocês estão achando engraçado porque nunca aconteceu aqui? Como é que é? O que é isso? Hã? Os maridos estão falando assim: eu não me lembro disso, não. Eu não. As esposas estão rindo: ah, ela se lembra todo dia. Ô, pastor, fala mesmo, Deus. Deus usa o tempo inteiro as pessoas da nossa aliança para nos mostrar o que a gente não enxerga sozinho. E sabe o que o diabo faz? Ó, rejeita isso aí, ó, rejeita isso aí. Está intrometendo a sua vida. Não intrometa na minha vida, hein? E nós perdemos a coisa mais preciosa do reino, que é a interdependência. E caímos na cilada do Éden, do diabo. Autonomia, independência, cada um por si. E se você avaliar o governo do anticristo hoje, que está agindo e atuando, ele pode ser expresso com muita facilidade no ambiente da internet. A internet é assim: o médico vira para você, mas olha o seguinte, esses sintomas aqui é porque você está tendo isso, isso, isso. O exame está dizendo isso, isso, isso. E você sai do gabinete do médico e fala assim: é, não sei, eu vou olhar no Google. Irmão, nenhum problema, pode olhar no Google, não é pecado olhar no Google, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: a nossa autonomia, a nossa independência, nos deu um recurso, o acesso direto à informação, que aumenta a nossa segurança, ou a nossa falsa segurança, de que eu decido sozinho, eu não preciso de ninguém, eu posso olhar sozinho, eu tomo minhas decisões, e nem o médico, eu olhei, nem nada disso. É uma cilada do anticristo. Porque o anticristo, ele não vem só para fazer uma coisa que a gente interpretou, que é o que está no velho, no Apocalipse. O anticristo vem para governar, e ele já está governando. E a essência do império das trevas é independência, assim como a essência do reino da luz é a aliança, lealdade, fidelidade. Estou aqui, pastor. Pastor, eu estou tendo muita dificuldade com esse assunto. Pastor, eu estou passando muita luta com essa questão aqui. Mas eu estou aqui, pastor. Irmão, irmã, eu estou tendo problemas com isso. Eu estou tendo esse e esse assunto. Eu estou tendo essa e essa dificuldade. Mas eu estou compartilhando com você porque eu tenho uma aliança. Sem o elemento da aliança, que envolve dar o sangue, dar a vida, dizer como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu irmão para servi-lo, é algo que sustenta e edifica qualquer ministério. E sem isso, não existe ministério. Porque o que o mundo vai receber de nós não é apenas um beijo, um abraço. Porque obras sociais tem muita gente fazendo. O que o mundo vai receber de nós é um nutriente que desce do céu, que transborda em nós pelo Espírito Santo, que habita em nós por causa de uma aliança, aliança de sangue de Jesus na cruz do Calvário, e que é transbordado e alcança outras vidas por causa de uma aliança nossa com Jesus no seu ministério da reconciliação, e uma aliança nossa com os nossos irmãos, sabendo que nós não podemos nada sozinhos. Senhor, eu quero uma transformação na minha vida. Eu quero ser alguém que tem uma aliança. Eu quero ser alguém que a essa altura da vida vai crescer mais ainda em fidelidade, em lealdade, em transparência, em servir um ao outro, porque isso faz parte do teu reino e a partir de hoje é um valor na minha vida. É possível que alguém tenha pensado que o seminário Crescimento Ministerial é para a gente ver que recursos a gente tem, como a gente faz, como é que a gente aumenta a igreja, como é que a gente ganha mais gente, como é que a gente multiplica a célula, como é que eu melhoro isso na minha vida. Mas o ministério, irmão, é um só: o ministério de Cristo, o ministério da reconciliação. O reino de Cristo é chegado. E para eu viver essa verdade, esta realidade, eu preciso ser como Ele é, eu preciso ser alguém de aliança. E olha que expressão linda, linda, linda do Senhor. Em Lucas 20, nós lemos assim: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos, porque eles todos vivem. O contexto é que há uma discussão sobre se existe ou não ressurreição, e então o Senhor vem e traz isso através de Lucas. Ele começa a mostrar o que estava sendo declarado, e o que foi lembrado, evocado, é o que Moisés disse. Moisés chamou Deus de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você já orou assim? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você já ouviu essa expressão? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você quer ver uma coisa linda? É você pegar um avô e ele dizer assim: esse é o meu filho, que ama e teme ao Senhor. E esse é o meu neto, que ama e teme ao Senhor. Que coisa linda. E aí vem a expressão linda do reino de Deus: de geração em geração. Pode dizer junto? De geração em geração. O seu amor e a sua fidelidade são de geração em geração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Deus dos filhos de Jacó, e Deus de todos os filhos de todas as tribos, e Deus da minha vida, e Deus dos meus filhos, porque eu tenho uma aliança com os meus filhos, e eles vão receber de Deus através da minha vida, dos meus netos, dos meus bisnetos, e é para ser assim. O diabo misturou isso e inventou uma doutrina da reencarnação. Então eu volto e reencarno melhor do que... Não, irmão, a doutrina não é essa, isso é um engano do diabo. O que vem do reino de Deus é: os meus filhos vão receber de mim por causa de uma aliança, e eles crescerão no Senhor, e eles também vão transmitir aos seus filhos, aos meus netos, que vão transmitir aos seus filhos, e de geração em geração o reino de Cristo vai sendo ampliado. As nossas vidas vão crescendo na presença do Senhor. Eu não começo do zero, porque meu pai falou assim: se vira. E não, eu já recebo o que meu Deus fez com os meus pais, e eu vou além. Por isso o Senhor diz assim: os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Isso é, o guerreiro está aqui, mas a flecha vai muito além do que ele pode ir. Os meus filhos vão muito além do que eu posso ir. Então, quando eles gerarem os filhos deles vão além do que eles. Isso é a verdadeira melhora da geração, da humanidade, não reencarnação, mas Deus atuando em cada um. E é assim que deve acontecer no reino de Deus, na vida da igreja, na localidade. Por isso tanto problema, por isso tanta encrenca, porque nós não temos uma aliança de amor uns com os outros. E se eu e você formos transmitir o reino de Cristo para alguém, como os meninos lá da escola, só por uma aliança: Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, olha que difícil que é, mas eu não quero transmitir intelecto, não quero transmitir conhecimento, eu quero transmitir o teu amor. E o teu amor só se transmite por aliança. Porque você pode ter relacionamento sexual com uma pessoa, mas se você quiser transmitir amor num relacionamento sexual, você vai ter que ter uma aliança. É simples. Não se transmite amor num relacionamento sexual sem aliança. É um casal, pode estar muitos anos juntos, mas não tem uma aliança diante do Senhor, não transmite amor. Senhor, eu quero ser uma pessoa de aliança. Você pode fechar os seus olhos. Em Gênesis, o Senhor dá uma ordem a Abraão, e ele diz: todo macho entre vocês devem ser circuncidados. Em todo o Velho Testamento, o povo de Deus tinha que circuncidar seus filhos, tinha que haver o derramamento de sangue. Em Hebreus nós lemos no capítulo 10: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Há um caminho por onde eu e você entramos. Já não precisamos circuncidar o nosso corpo físico, mas o Senhor continua falando de circuncisão quando ele diz assim: o que eu quero agora é fazer uma circuncisão no seu coração. Senhor, eu quero ser uma pessoa de aliança. Senhor, eu não tenho uma apostila de 3 passos, de 8 passos, de 12 passos, como ser uma pessoa de aliança. Eu tenho é o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero ter esse caráter de Deus, uma pessoa fiel, uma pessoa leal. Senhor, eu posso dizer ao Senhor, sem nenhuma dificuldade, que eu tenho sido leal, eu tenho sido fiel. E eu quero dizer ao Senhor que eu quero crescer nisso, e eu quero transferir isso para as pessoas que estão à minha volta. Eu quero ampliar as características de fidelidade que o Senhor já me deu para alcançar outras vidas. Isso que não existe lá, transferência de amor por conta de uma aliança com meus vizinhos, com meus parentes, com as pessoas do trabalho, eles verão isso em mim. Senhor, eu estou entendendo nessa noite que aliança é uma semente, o princípio da aliança é uma semente com o meu cônjuge, com meus pais, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha igreja, com a sociedade e também com a missão que o Senhor me deu. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança. E eu não abro mão disso, Senhor. Senhor, como vai ser isso lá dentro de casa? As coisas não estão bem com minha mulher. As coisas não estão bem com meu marido. Eu tenho muito atrito com minha filha. Eu tenho muito atrito com meu filho. Senhor, eu tenho muito problema com minha cunhada, meu cunhado, meu sogro, minha sogra. Senhor, meu vizinho, a gente não pode nem se ver, que a gente... Senhor, eu quero ser uma pessoa leal, fiel, que transfere, que transmite amor, que exala o perfume de Cristo. Eu não quero apenas ter o título de evangélico, eu quero cumprir o ministério que o Senhor me deu, o ministério da reconciliação. Eu quero viver a vida da igreja local com aliança com meus irmãos, com aliança com os meus pastores. Eu não quero ver os membros da igreja como membros que eu tenho que tratar assim, assim, assim, cheio de... Eu quero ter uma aliança de amor com as pessoas que Deus me dá. Senhor, eu reconheço que a característica do Senhor de ser um Deus de aliança precisa estar presente na minha vida. E como uma semente, se eu plantar isso, vai brotar um mundo de frutos que serão crescimento para a minha vida e serão o cumprimento do ministério do Senhor através de mim, nesta cidade e em qualquer lugar do mundo. Ainda com seus olhos fechados, põe diante do Senhor: Espírito Santo, me lembra de qualquer coisa que o Senhor quer tocar na minha vida, na minha família, no meu relacionamento na igreja, na minha forma de ver igreja, de ver a obra de Cristo, de ver Jesus, de ver o evangelismo, na minha forma de enxergar os irmãos, os vizinhos. Senhor, o que o Senhor quer tocar? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer fazer? Eu quero uma transformação da minha forma de pensar, porque eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero, Senhor. Ore a Ele. Continue com seus olhos fechados e peça a Ele. Fala comigo, Senhor. Todo laço, todo grilhão, todo fato, toda destruição que o inimigo semeou, toda forma de pensar que me deixa mais individualista, mais independente, mais autônomo. E eu quero ser uma pessoa que tem uma aliança de amor com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. meus pais, com meus pastores, com meus irmãos. Eu quero, Senhor. Continue com seus olhos fechados. E se você tem algo que o Espírito de Deus está mostrando, está incomodando em você, que precisa ser mudado, e que o princípio da aliança vai fazer toda a diferença, e você reconhece que precisa do Senhor, e que você o convida nessa noite para entrar nessa área, nesse assunto, e fazer uma transformação linda, maravilhosa, te levando a ser uma pessoa cada dia mais leal, mais fiel, mais transparente, mais de aliança, revelando ao mundo Jesus, que por conta de uma aliança se entregou. Por isso Paulo diz: deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que por uma aliança com o Pai, e certo de que o Pai tinha uma aliança com ele, ele falou assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu tenho uma aliança contigo. Eu quero assim também, Senhor. Eu quero viver assim, uma aliança com o Senhor. Eu quero servir ao Senhor e cumprir o ministério da reconciliação, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu quero ir aos perdidos, eu quero ir aos vizinhos, eu quero me relacionar com os irmãos da igreja, eu quero andar em compromisso com meus pastores, com os meus líderes, porque eu tenho uma aliança com o Senhor e com o corpo de Cristo, e é o Senhor quem vai me mostrar áreas, assuntos, dar direção, é o Senhor quem vai me trazer o conhecimento da tua verdade, e é por isso que eu estou me rendendo ao Senhor nesta noite. Se há alguma área, algum assunto que você reconhece publicamente que Deus precisa entrar e te ajudar a vencer, para que haja aliança de Cristo na sua vida, como pai, você e eu podemos dizer ao Senhor: como pai, eu quero viver como quem tem realmente uma aliança com meus filhos, de amar, de cuidar, de ajudar, de investir na vida deles, de ser exemplo, de ser um modelo. Na vida da minha esposa, de amar, de cuidar, de ser fonte de alegria, de ser fonte de recursos, de zelo, de ajuda, eu quero, Senhor. Como esposa, como mãe, eu quero ser uma pessoa que não está tendo que fazer a obrigação, mas que conhece a aliança, que conhece o ministério, e que vai conduzir as coisas do lar e da família e do casamento de outra forma. Se é com você que o Senhor está falando, levante a sua voz. Como filho, Senhor, eu vou mudar meu posicionamento e minha atitude em casa. Eu quero servir. Eu não quero ajudar porque meu pai obrigou a ajudar. Eu quero ajudar porque eu tenho uma aliança. Seja lavar prato, seja consertar alguma coisa, seja pagar contas, seja estar junto, seja almoçar junto, seja ser um canal de gerar alegria em família. Eu quero, Senhor, ter uma aliança. Porque se eu não tiver em casa, eu não vou ter na igreja. Na igreja vai ser só religião. E é pesada, e desgasta, e uma hora ninguém aguenta. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa de aliança. E então, Senhor, os ímpios, os incrédulos, verão algo novo em nós. Eles não verão nossa religião, eles verão em nós os elementos do reino de Cristo. Eles verão em nós as sementes de árvores lindas, maravilhosas, como da fidelidade, da lealdade, do suporte, da ajuda, do amor, da contribuição, da interdependência, do carregar o fardo juntos. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Você pode levantar a sua voz, e ainda que seja necessário falar baixinho para ninguém ouvir, mas libere voz, libere o som da sua voz, e diga: Senhor, eu vou mudar isso e aquilo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego no teu altar, Senhor, esse assunto, e nessa noite eu recebo essa semente, eu vou cuidar dessa semente, eu vou regar essa semente, Senhor, e eu serei uma pessoa de mais aliança. Eu serei uma pessoa em que vou zelar pela aliança, Senhor, no casamento, no lar, na família, no trabalho, com a sociedade, com os alunos, com os meninos, com os vizinhos, com os meus pastores, com os meus irmãos, com Jesus, com a tua palavra, com a oração. Levante a sua voz, irmão. Deixa o som sair e proclame, publique uma decisão diante do Senhor.